sol ainda não chegou igual o Talibã. Fica a rua onde estou, onde Amsterdã. Vai esquecer do sufocô. E se passar os rocanes me viu, despinguelou. 6 da manhã, o sol ainda não chegou igual o Talibã. Fica a rua onde estou, onde Amsterdã. Vai esquecer do sufocô. E se passar os rocanes me viu, despinguelou. 6 da matina, na volta pra quebrada é várias fitas. Sem disciplina, que na calada a gente fita, fica de fina. Fala nada se não estica, é os que pita na feira montada. E as mina que tá cansada da noitada que foi pegada. Felina zica, toma um banho e cai desmaiada. Os bebum capenga, as tia vai comprar pão. E é comum ver quenga, vontade de do vintão. Foda irmão, mas danada, julgar não cabe a mim. É a correria da merenda do seu pivetinho. Placa trocada no golfão, a chave passa os neguinho. Vidro filmado, trancadão, é só fugar nos golzinhos. Na madrugada é assim, CG no grau é a lote. Mas tem que ter atenção, se não saber é capote. Os noião rouba os pedestres, é só murro no pote. Enquanto os ladrão se prepara pra pegar os malote com jet na mão. Os irmão já fita o pico no cat. Canetão até tinta de litro, que importa é sair o rabisco bonito e bem foscado de fat cap ou cabão. Já era, tá registrado, madrugada fria. Na volta, mal cabreiragem, a calada anuncia. Sem volta, essa viagem na calçada sem escolta. Na trilha de sabotagem, quadrada brilha. Revolta, vira coragem, quantos que abordagem sumiram, sem deixar rastro, prantos vira margem. Com tiro de ponto 4, viatura 4 rota, tendo mais sentido como se trombar os homens. Dispensa, vai de boa, placa levantada, passa as hornete dublê, malaca. Bem danadas, piriguete quer ver, quer subir, quer montar, quer sair, se mostrar. Mas nem preciso te falar o que elas vai fazer. É comum, 6 da matina a gente presenciar. Colo 1, na Catarina e vou chinês pra gomar. 2 por 1, daquela fina tem que ser pra calmar. Pra ouvir o boom da carabina sem ser nem se assustar. Dando início ao Moti. Mais informações sobre este Moti para qualquer momento durante a nossa programação. Moti.